3206 para o táxi. Confirma os dados, por gentileza, então 3206. 3206, 154 VOB, alterna João Pessoa, 4:25. 4:25, João Pessoa, 154, os dados copiados, TAM 3216, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de estrada Chamatô, 10895, altímetro no 0 no 2. Vivo táxi, Pátio Índia, TAM 3216, ajuste no 012, boa tarde. Oceano 6315, da passagem ao Airbus Atan, que se encontra agora no través do portão 612, se dirigindo ao ponto de espera. Após o tráfego, ingresso Juliette, 03 do portão. Segue o segundo Atan, portão 03, via Juliette. Voo no 867, pronto, cópia. Um 867, prossiga. Voo no 867, Salvador, Brasília. Autorizado o nível de voo 360, decola da 1-0, primeira curva direita, prefira sair da Arbó, transição Elefa. Upzulu no 7 a rota. 5073, eu transpondo o controle 120, decimal código, controle 1098. 360 Brasília, curva direita, Arbó, Elefa, 073, transpondo 198, controle, boa noite. A rota é Upzulu no 7, confirmando. Upzulu no 7, rota, voo no 8. Correto, 09, portão, após quando pronto, pressionamento e pushback. Preparado, boa noite. O tanque está na interseção, tem como chegar um pouquinho para frente, a gente passar aqui na retaguarda? Três, dois, um, na escuta? O Janema tem a posição, o tanque já passou a escuta da torre, a gente está entrando em contato aqui com a torre. 4-4, em Quebec. Controle, boa tarde, Salvador, boa noite, 67, puxa o parlamento. Boa noite, 67, coordenei com a equipe de solo e chame pronto para o táxi. Não, tá, confirme, parte 3, Papa Tango Romeo Golf Vita. Papa Tango Romeo Golf Vitor, autorizado táxi via Taxway Alpha, reporte antes da Taxway Juliette. Escuta do Chalé 6305? 6305, prossiga. Só pra gente também, a gente agradecer ele também, a gente agradecer. Por nada. Agradecer ele também, a Romeu Golf Victor, qual o tempo que vai permanecer no PAT 3? Ciente, ingresse Juliette para o PAT 3, Romeu Golf Victor. Tá 3283, informação em curso Quebec, aguarde para cópia. Quebec, aguarde. Táxi do Gol no 867, 188 ao bordo. Confirme os dados, por gentileza, Gol no 867. Gol 867, 88 ao bordo, autônomo de 3 horas e 48, operando Palma. Confirme o alternado, Gol no 867. O alternado Palma, 867. Gente. Gol 867, autorizado táxi via Pátio, Índia, no ponto de espera, chame torre em 1989. Pátio, Índia, ponto de espera, é, 1189. Chame torre em 11895, Gol 1867. 1895, 867. Tá 3283, pronto para a cópia? 3283, intensidade muito baixa. Poderia fazer um check no equipamento? Melhorou? Afirmativo. Pronto para cópia? Afirmativo. TAN 3283, autorizado Brasília, nível 360, decola da pista 10, saída Árvore Elefa, rota Upper Zulu 17, aciona 5075, frequência do controle 199.8. Brasília, autorizado 360, Upper Zulu 17, Árvore Elefa, 5075, transponder 198, controle. TAN 3283, complementando, após primeira curva após a decolagem, à direita. Curva à direita, TAN 3283. TAN 3283, cotejamento correto, reporte para pushback e acionamento. Bota lá. TAN 3805, para pushback e acionamento, na posição 4. Pelo Canaero 6320, ingressando no ataque do Alfa. Salvo Salvador, copia o Canaero 3205. Canaero 3805, autorizado acionamento. Confirmado, está autorizado pushback acionamento para Canaero 3805 na posição 04. Afirmo, TAN 3805. 3805. Solo Salvador, 6320. Oxiné 6320, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6320. Essa era 5949, informação em curso. Romeu, aguarde para cópia. Essa era 5949, acionamento por conta e risco. E a 320 antes da Juliette. O Juné 6320, ingresso Juliette, portão 612. Livre pela Juliette para o 612 e 6320. Para o táxi, TAN 3805, 178 a bordo, alterna Galeão, autonomia de 4 horas. TAN 3805, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera Chame Torre em 118.95, QNH 1012. Ok, autorizado via Índia, sistema 1805 no ponto de espera, QNH 1012. Força Aérea 5949, autorizado Natal, nível 1970, decola da pista 10, curva à esquerda, saída Pucas e Par, Golf 677, aciona 5032, frequência do controle 199.8. Confirmando a saída, Força Aérea 5949, Pucas, Jamos e Par. Força Aérea 5949, cotejamento correto. Força Aérea 5949, autorizado táxi até Taxiway Hotel. O Victor contorna o pátio principal, reporta na Lima, por gentileza. Victor, na após a Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chama Torre, em 1.8.95. Série 5949, confirme tá, B. Confirma a autonomia por Série 5949. Ciente por Série 5949. Salvador San 3283 gate 8 request pushback and startup. Salvador ground 3283. The 3283 coordinates EC ground staff and report to for taxi. Roger, we record 93 ground staff, we report for taxi, 78283. Salvador, eu trip 5490, informação Romeu. Aeroporto. Trip 5490, informação em curso Romeu, aguarde para cota. Escuta. Força Aérea 5949, autorizado o cruzamento da pista 10, via Taxiway Delta. 05949, continue táxi via Alfa, Juliette, pátio principal, Índia, até o ponto de espera do 10. No ponto de espera pronto, chama a torre 11895, ou altímetro 10 no 2. Uno 18.95. Seu táxi dará via Juliette, Pátio e Índia. Paulo, boa tarde. Você tem que passar 4 minutos. Tem 5474, autorizado o táxi via Alfa. Repórter antes do táxi e Juliette. Táxi via Alfa. Ground turn 3283, we have 8-0 on board, 4 hours 39 minutes of danger, we have as alternate Ribeirão Preto, ready to taxi. Confirm a people on board, 3283. We have 8-0, 80. By for taxi 3283. Roger, standing by 3283. 5474, autorizado ingresso na Juliette para o Pat 3. Oi, Salvador. Bom dia, boa tarde, eu vou na 074, Centro Romeu. Receita no 50. Autorizado ingresso Juliette para o Pat 3. Juliette para o Pat 3. Clear taxi via April 1, taxiway India, at until holding point runway 10. When at holding point, contact tower 118.95. Here we are clear to taxi via April 1, taxiway India. When reaching your holding point runway 10, contact tower 118.95. 7823. Salvador, é o 35490. Pronto, pra cópia, 35490. Afirmo. 35490, autorizado Petrolina, nível 200, decola da pista 10, saída Momo, Cogibo, direto. Aciona 51113, frequência do controle 119.8. Após decolagem, curva à esquerda. Ciente, estamos autorizados. Petrolina, nível 200, decolando na pista 10. Perfil da saída Momo, transição Corvo. O transponder é o 51113, controle 119.8, primeira rua esquerda. 540. O trip 5490, apenas corrigindo, a transição é Cogibo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. Ah, ciente Cogibo, a transição 5490. Correto, passo 13 após segundo pronto, para acionamento pushback. Passará, 5490. Fala, Salvador, boa tarde, João Marcos 64. 1964, táxi de Alfa, Juliette, 02 ao portão. Alfa, Juliette, pro 02, Alfa 64. Papá Romeu, Juliette, Vitor Charlie, informação em curso. Romeu, aguarde para a cópia. Salvador, boa tarde. Canal 3105, sentido Romeu. Compreensão para Guarulhos, nível 3, o Gênero 6315, informação em curso, Romeu, aguarde para a cota. Aguardando, 4-3-1-5. Voo no 1164. Papá Romeu, Juliette, Vitor Charlie, na escuta? Juliette, Vitor Charlie, confirme a pista que decola e o pátio que se encontra? Um minuto para a cópia. Romeo Juliette Victor Charlie, pronto, cópia. Papa Romeo Juliette Victor Charlie, Salvador, Brumado, uma centena autorizada, nível 100, decolagem da 17, primeira curva direita. Perfil da saída Arbor. Após Plan Yankee, após 180 milhas de Salvador, cancela e prossegue visual. O transponder 5121 e o controle em 199.8, Papa Romeo Juliette Victor Charlie. Correto, pátio 5, PLB? Cotejamento correto para o táxi chama torre, 10895, o Juliette Victor Charlie. Igualmente. O chinelo 6315, pronto para a cópia? Cópia 6306. O Chinel 6303, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 10, primeira curva após decolagem à direita, saída da El Leda após posição bridge, onde intercepta Upper Zulu 16, BHZ, direto Trive e segue conforme o plano de voo, aciona 5123, frequência do controle 119.8. 360 para Guarulhos, autorizado, decola da 10, curva direita da El Leda Bridge, na Upper Zulu no meio até Trive, 123, código 198, controle, Chinel 63. O Chinel 6315, cotejamento correto, chamei para pushback e acionamento. É o pushback também, 6315. Controle 5490 para pushback e acionamento, passe 3. Salvador, boa tarde, 9074, livrou? Golo 9074, autorizado táxi via Alfa, reporte frente da Juliette. Alfa, reporte frente da Juliette, 9074. Trip 5490, coordene com a equipe de solo e chame pronto para o táxi. Chamarão para o táxi 5490. Salvador, boa tarde, você é 142 para o Brasil, 90. Charme 1142, Romeu confere informação em curso. Eu tenho um nível 350 já aprovado. Pronto, cópia? Pronto, cópia. Oceania 6142, Salvador, Recife, autorizado livre voo 350, via Brisco 58. Decolador 10, primeira curva esquerda, terceira saída Puca, transição Caju, 5136, transpondo o controle 120, decimal corte no controle 119.8. Oceania 6142. Transponder 5136, o Chinel 6142. O Chinel 6142, cotejamento correto, reporte para pushback e acionamento. Gol 9074, não escuta? Escuta, pronto, Juliette. Gol 9074, agilizando o portão 4, autorizado ingresso do Juliette. Agilizando para o 4, 9074. 2 pela minha, poxa, na minha 3, 1, 5. Solo, minha 3, 1, 5. Solo Salvador 6315, orçamento. O Chinel 6315, aguarde. Para táxi, o PLB 44, turno ambiente 3 horas, 20, alterna Salvador. Trip 5490, autorizado táxi via Pátio, Índia. No ponto espera, chame torre em 118.95, o QNH 1012. Ciente, autorizado táxi via Pátio, Índia, ponto espera 118.95, trip 5490. 1885, entrou? Gol 1885, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. O táxi Alfa vai reportar antes da Juliette, gol 1885. O Xené 6315, me escuta? O Xené 6315, coordenação com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. Pronto. Antes da Juliette, chegou no 88. Gol 1885, autorizado o ingresso na Juliette, portão número 10. Primeiro ingresso, Juliette, portão 10, boa noite. Gol 1885, após o través do portão 8, fique atento à viatura FOL. Para atentar a FOL após o portão 8, boa noite. Prossiga gol 1885. Eu tenho uma viatura aqui para orientar a gente. Só me informar de que você não está de baixo, tá? Gente, a orientação é seguir a viatura follow, meu bem. Se for pro portão 10 sem viatura follow, não é por conta disso do comandante. Já estamos acionando aqui em infra-aero. É 3% para táxi com 160, 440, CL1. Confirme a autonomia, o Xané 6315? 4:40. O Xané 6315, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Taxi Índia. No ponto de espera, chame torre em 118.95, o QNH 10111. 611, Delivery Taxi, 295. Fala, Salvador, gol 164, livrou 10, taxi 64. Gol 1164, autorizado táxi via Taxiway Alfa, reporte antes da Taxiway Juliette. Taxi Alfa, reporte antes da Juliette, gol 1164. Fala, gol 1165, poder agilizar lá, o querosene tá queimando aqui. Afirmativa, a gente acabou de falar com o fiscal de pátio. Aguardar o bem simpático aí com a Infraero e inclusive ele informou que já está se deslocando para fazer o follow me. Tá bom, Gol 1-1-64, me escuta? 1-1-64. Gol 1-1-64, autorizado o ingresso na Juliette, seu portão de número 1-1. Após o través do portão 8, siga a viatura follow. Ok, autorizado o ingresso na Juliette, para o portão 1-1, através da 08, segue a viatura follow. Gol 1-1-64. Abatango, Juliette Tango Zulu, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Juliette Tango Zulu, me escuta? Juliette Tango Zulu, reautorizado ingresso na Juliette para o Pad 3. Salvador, Azul 41116. Azul 41116, autorizado táxi Alfa, repete antes da Juliette. Alfa e antes da Juliette, 41116. Aguarde cópia, Bravo Kilo Whisky, Romeu confere. Salvador, muito boa tarde, sinal 6326 na Fox. O Juliette 6326, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette 6326. Azul 4116, autorizado ingresso na Juliette, seu portão de número 08. Autorizada Juliette para o portão 08, 41116. Para o Salvador, voo 90. Voo 9075, frente da Romeu, autorização mundial. Voo 9075, confirme o horário do seu plano, por gentileza. 05, pega a série pra mim, tá com o voo 9075. Então, a provável saída será da El. Trato, 9075. Próximo é Juliette, 6326. O sinal 6326, autorizado ingresso na Juliette, portão de número 07. Juliette para portão 07, 6326. Tango Zulu, reporte para ingresso no pátio principal.